Eu tenho medo de perder e nunca mais encontrar. Tenho medo do vazio que isso me fará. Tenho medo do vazio que isso me fará. Tenho medo do vazio. Um amante que nunca quis ter. Um amante que também me faz perder. Tenho medo de perder o que me dá coragem pra falar. O que eu sinto ser um lar. Me juras eterno amor, me juras eterno calor.